Todas sextas, às 18 horas, você fica sabendo tudo sobre os shows que acontecem em São Paulo. Radar, o roteiro musical da cidade. Orestes Quercia, presidente do PMDB São Paulo. O governo do PT vive um momento festivo com a economia puxada pelos ventos internacionais. No que depende dele e do governo, veja você. 90% do festejado superávit vem da agricultura e a indústria é sufocada pela baixa do dólar. Nenhum país deixa isso acontecer. E na alegria do festival, incompetência nos aeroportos, o Senado desmoralizado e o governo viaja. O PMDB não pode aceitar isso. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. A Cultura N apresenta Musicalidade. É isso aí, você está sintonizando a Cultura M de São Paulo e a partir de agora vamos voltar aos bons tempos dos anos dourados. É o Musicalidade com a música popular brasileira em Hi-Fi. Depois de muitas indas e vindas na política brasileira em 1956, tomou posse um novo presidente da República. Aquele senhor tinha um aspecto jovial, rosto simpático e o sorriso do otimismo. Era o mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi levado à presidência nas eleições de 1955, lembra? Depois de algumas idas e vindas e de alguns sustos golpistas, Juscelino conseguiu tomar posse para um mandato de 5 anos. Seu slogan, o Brasil cresceria 50 anos em 5. Aliás, o Brasil de fato estava necessitando de ares novos. E aquela segunda parte dos anos 50 foi repleta em novidades. Por exemplo, os eletrodomésticos invadiram as cozinhas. A simpática lambreta cativou os jovens. Veio o rock and roll, inclusive o tupiniquim. Surgiram os LPs, a vitrola hi-fi, o cinemascope, se lembra? No cinema, é. A televisão, ainda em preto e branco. O carro nacional, o voo a jato. A seleção brasileira campeã em 1958, a bossa nova. Estética musical que foi uma revolução e, quem sabe, a maior das novidades. O Brasil estava para ganhar, imaginem, uma nova capital, Brasília. Havia clima de otimismo e autoestima do brasileiro estava nas alturas. Foi quando o compositor brasileiro não perdeu a oportunidade para descrever com humor aquele momento, escolhendo dois personagens relevantes, a figura do próprio presidente da República e a bossa nova. Foi quando saiu ainda, em 78 rotações, a sátira Presidente Bossa Nova, de um rapaz chamado Juca Chaves. Estávamos em 1960. Então, vamos recordar Juca Chaves, dele, Presidente Bossa Nova. Bossa Nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois, desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil. O ar da velha cabe pra Brasília, ver alvorada e voar de volta ao Rio. Voar, voar, voar, voar, voar.

Conceição. Ouvimos Calbi Peixoto, de Jair Amorim, Dunga, Conceição. Também Roberto Luna, de Jaime Florença e Augusto Mesquita, Mulambo. A primeira foi Carlos Nobre, de Adelino Moreira, Ciclone. Musicalidade. Muito bem, a gente continua com o Musicalidade aqui na Rádio Cultura AM, com a boa música brasileira em Hi-Fi. E novamente convidamos a todos para fazerem seus pedidos musicais. É só ligar para 2182-3081, das 9 da manhã até às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Se tivermos em nossa discoteca a música solicitada, atenderemos aos pedidos com o maior prazer. Então eu vou repetir o telefone, 2182-3081. Prosseguimos com Leila Silva na Cultura. Meu coração que é teu, é todo teu, todinho teu. Osmar Navarro, dele e Odemar Magalhães, Quem É? Também Isaurinha Garcia, de Miguel Gustavo, E Daí? Também Leila Silva de Rubens Caruso, não sabemos. Você continua com o Musicalidade aqui na Rádio Cultura M. Agora com Miltinho. Então eu fiz um bem. Males que passei, fiz do amor uma saudade de você e nunca mais amei. Deixei nos olhos seus meu último olhar. Eu disse adeus. Caminho, meu caminho, e nos lugares que passei, as pedras do caminho são o pranto que chorei. Escondo em minhas mãos carinhos que eram seus e guardo sua voz no poema do adeus. As pedras do caminho são o pranto que chorei. Escondem minhas mãos carinhos que eram seus e guardo sua voz. Simples prazer, fui fazer passou, ele nos encontrou e agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis e um remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz por um simples prazer. Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que me encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não me deixou falar. É, mas eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. Companheiro, e a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver forte meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos lamar. Na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. Sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. E ouvimos na voz de Linda Batista, de Lupicínio Rodrigues, Vingança. Também com Jamelão, de Lupicínio Rodrigues. Ela disse-me assim, vozeirão, né, o do Jamelão. Bom recordar, né? E Miltinho, de Luiz Antônio, Poema do Adeus. E a gente segue com o Musicalidade. Musicalidade. Agora para você,

joia preciosa cada um deseja e quer. De manhã banhada ao sol, vem no mar beijar. Lua enciumada, noite alta vai olhar. Você, menina moça, mas menina que mulher. Confissões não ouça, abra os olhos se puder. Tudo tem seu tempo certo, tempo para amar. Coração aberto faz chorar. Barbosa e Luiz Reis, Nossos Momentos. Tito Madi de Luiz Antônio, Menina Moça. Dalva de Oliveira de Humberto Teixeira, Calu. Faltando 7 minutos para as 10 horas da noite, a gente segue com musicalidade, com sucessos dos anos 50 para você. Agora com Johnny Alf. O que é amar? É só olhar, depois sorrir, depois gostar. Você olhou, você sorriu, me fez gostar. Quis controlar meu coração, mas foi tão grande a emoção de sua boca. Ouvi dizer: quero você. Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Depois sorri, depois gostar. É só depois sorrir, depois gostar. Você olhou, você sorriu, me fez gostar. Quis controlar meu coração, mas foi tão grande a emoção de sua boca. Ouvi dizer: quero você. Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar se depois sorri, depois gostar. Seu sorriso lá vem vir. Lá se vai mais um dia assim, nossa praia que não tem mais fim, acabou. Vai subindo uma assim, é a camélia que flutua nua no céu. E olhar pro céu que é tão bonito, e olhar pra esse olhar perdido nesse mar azul. Outra onda nasceu, calma, desceu, sorrindo. Lá vem, vem, vem, vem. E olhar pro céu que é tão bonito, e olhar pra esse olhar perdido nesse mar azul. Outra onda nasceu, calma, desceu, sorrindo. Lá vem vindo, vai subindo uma lua assim, e a camélia que flutua no céu. Lúcio Alves, de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, Nós e o Mar. Johnny Alf, dele, O Que É Amar. Muito bem, encerramos mais uma edição do Musicalidade, que volta amanhã a partir das 9 horas da manhã. Perdão, das 9 horas da noite, isso. Mas olha, se você quiser pedir a sua música também aqui para o Musicalidade, é fácil. É só ligar 2182-3081, 2182-3081, das 9 horas da manhã, aí sim, tá? Até às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Se tivermos em nossa discoteca a música solicitada por você, atenderemos aos pedidos com o maior prazer. Então ligue, 2182-3081. Apresentação e trabalhos técnicos de Caco Barbosa, texto e seleção musical de Márcio Barker. A Cultura M apresentou Musicalidade. No fim de noite da Cultura M. Última sessão de música. Hoje, às 11 da noite.